Laredo ingressa parte principal, remoto 1-4. 4-1-4, parte principal, 3-6-4. 603 na 07, para puxa acionamento. Coordenando com o solo, tá 3603, passando a retaguarda, tráfego da passarela do Embraer, aposta livre, iniciar chame táxi, tá 3603. Ok, já visual com o tráfego da passarela, após a passarela do mesmo autorizado, 3603. Você é a Fox Yankee na escuta do solo? Eu teria o número de slot para São Paulo? O AIS está solicitando. Guerra, papá, papá, 2425-5552. Copiado, grato, você é a Fox Yankee, aguarde. Guarda a própria, certo. Estabilizado, Eletro no zero, 58 no zero. 58 no zero, torre 18-6, tem um oposto. Obrigado. Torre Salvador, boa noite, Webjet 58 no zero. Webjet 58 no zero, cheque 3. Em baixo e travado. 1-8-8-5, formação Tango. Boa noite, 1-8-5, Guarulhos, copia o 360. Yeah. Boa noite, 1-8-5, Guarulhos, 360 está autorizado, Aerovia Peruísque 50. Decola da 1 no 0 com curva direita na subida da El, após Leda, após Bidev. Bravo, Índia, Delta, Eco, Victor, Bidev. Aciona 5070, frequência do controle 1119, decimal 8. 0. Escolha, chegada na área, final 060, 3285. Colada, aerovia PVC 50, decola 10, curva direita, saída da El, após Leda, Bidev, 5070. Só confirme o transponder. 5070. Correto, chame pronto, puxe, ajuste padrão 63, igual 85. Assim faremos, voo 1085. Inicialmente 5500. Boa noite, Papa Tanco, Whisky, Kilo Zulu, acione a identificação, vou na proa da chegada Bonf, da posição Bonf para efetuar a chegada Bonf, chame no ponto dela, descida. Ficou, agora, direto. muito bom. Existe a possibilidade de voar direto do OR e fogo no Mocó. Conforme o altitude está mantendo? Estilo do Lua, mantém 0,8. Não recebo informação do Mose Charlie, autorizado a prova do VOR, chame no ponto de descida. Autorizado do VOR, chamará no ponto de descida, estilo do Lua. Solo Salvador, 3603, acionado pronto para o táxi, 95 no POB, 3 horas e 40 minutos de autonomia, Galeão. Ficha padrão, livre ILS, repórter está estabilizado, 5723, obrigado. Márcio Juliette, Alfa, Montera, 10486, uma boa noite. Salvo, poderia informar a subida prevista para Brasília? Gole o Fito. Gole o Fito, obrigado. Salvo, o Senhor Fox Yank está aguardando a autorização. Que ainda é negativo o plano, o Senhor Fox Yank tem que aguardar a autorização do centro de tiro. Aguardando, o Senhor Fox Yank. Identifique chegada a mar e desça para o 060. 060. Autoriza o Serra Fox Yank a chamar e capitão lentamente, porta guarda autorização. Serra Fox Yank, apenas o acionamento, aqui é autorizado apenas o acionamento e negativo táxi, aguardando a autorização. Jet 5810 no Solos 42, libera a direita, solo 121 decimal 9. 219-5810. Solo, Salvador, muito boa noite, Webjet 5810, libera a direita. Boa noite, Web 5810, táxi via Alfa, após Kilo, táxi via pátio 3, vai prosseguir portão 04 do pátio principal. Alfa, Kilo, pátio 3, portão 04 do pátio principal 5810. Hoje Salvador, boa noite, então 3603, se aproximando da ponte, espera da 10, pronto. Boa noite, autorizado decolar, 090 graus, 10 nosso. Alinhar e decolar, 3603. O 358 está sob vetoração para sequenciamento, mantém a proa, seu limite ao localizador. Tráfego número 1 na aproximação está sob posição de 11 horas, 14 milhas, com rumo sul. Decolando 4.000, descida para 2.000, é um Boeing 737. Mantenha pro limite localizador, é isso, tá? 3.8. Quilo Zulu, desça para 4.000 pés, o ajuste e padrão. 3.13 para 4.000, Zulu. Decolou os 4.5, chame o controle. Ei, 19.8, boa noite. Salvador, tá 3.603. 3.603, boa noite, contato radar, se for para o 3.40. 3.40, autoriza a proa de Leda. Autorizado, proa de Leda. 3.858 para o localizador, direita na proa 070 e desça para 2.000 pés. 3.070 para o localizador, desça para 2.000 pés, na 3.858. Webjet 5723, passando Duna, completa final, torre 18.6. 18.6, obrigado, um ótimo serviço, 5723. Aumente. Para 3.662, está reautorizado para 2.000 pés, o ajuste padrão, informe estabilizado na final ILS. Autorizado 2.000, ajuste padrão, encontrar estabilizado 3.662. 1-1, na 1-0, 5723, baixada travada. Na 1-0, firma. Isso, tira 1-0. De voa Duna, da presença, tá 3.662. Autorizado para o de Duna. Voa Duna, 3.662. Eco Zulu November, desça para 1.500 pés. 1.500 pés, November. Salvador, azul 4070, boa noite. Até escuta o azul, tô 3258, reduza para aproximação, tráfego passando externo, meia dúzia de milhas à sua frente. 3258. Chame torre na frequência 18.6, tá 3258, reduzindo para aproximação. Reduzindo a aproximação, 2.18.6, tá 3258. Azul 4070, boa noite, identifique, chegar a Mari, desça para o 050. Identificado, descendo 050, azul 4070, chegada Mari. O chamou para autorização. É o gol 1613. 1613. Eu tenho 360 pré-autorizado, gol número 3, aguarde coordenação 400. 360, aguardando coordenação, ok. Sim, Brutão, 3258. Aguarde pista livre, autorização de pouso. Aguarde pista livre, autorização de pouso. Dia 62, reduz a velocidade para 2109 nós e informe estabilizar na final. Jet 5723 no solo 50, libera a direita, solo 1219. 219, 5723, obrigado. Tan 3858, agora pista livre. Agora pista livre, Tan 3858. Solo Salvador OTP 5216, para autorização. Solo, boa noite, Jet 5723, livro 1 na sua escuta. Secundário, boa noite. 5723, boa noite. Taxi via Alfa, pós quilo. Cruze o pátio 3, reporta para ingressar no pátio principal. Web 5723. Alfa, quilo, pátio 3, reporta para ingresso no principal. 5723. Fala, Salvador, boa noite. 3561, de informação, Flamengo. Tem escuta, 3561, aguardando Brasília. Vai lá. Solo, Salvador, o trip 5216, sem informação Tango para autorização de tráfego. Sem escuta, trip 5216 aguardando. Whisky Kilo Zulu, desça para 2 mil pés, aguardando modificação do plano. O ajuste permanece aí padrão. Desça para 2 mil pés, Whisky Kilo Zulu. Azul 4070, desça via para 2 mil pés, o ajuste padrão, informe estabilizado na final ILS. 4070, desce via padrão, chama estabilizado. Salvador, boa noite, então 3254, ligando à direita. 3662. 3662, torre 186, até o meu posto. 186, obrigado. Estação principal, então 3254. Eu sei a Fox Yank, só confirme o equipamento, tipo de equipamento? É um Charlie 560. Não pode dar o DCD. Afirmativo, Serra Fox Inc. Está sendo processado seu plano, só confirmando que está no parte 5, Aerostar? Afirmativo. Sente o papapá Serra Fox Inc. Está autorizado agora para São Paulo Congonhas, o nível 430. A rota Upper Zulu 16 até BHZ, Bravo Hotel Zulu. Após prossegue direto Trive, Tango Romeo Índia, Victor Índia, Trive e após Pirassununga, Papai Índia Romeo. Decola da 17 com curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge. Bravo Romeo Índia, Delta Eco Bridge. Aciona transponder 5553, frequência do controle 119.8, a torre opera em 118.6. Autorizado São Paulo, nível 430, para Alfa Zulu 16. Até Bravo Hotel Zulu, após Trive, DCT, Papa Índia Romeo. A vai declarar 17, curva direita, saída da EL, após Leda, após Brito. A frequência do controle 198, a torre 1186, transponder 5553, terra social. Web 5723 para ingresso no Pationa. Prossegue portão 05, Web 5723. 05, obrigado. Correto, Serra Fox Yankee. Estou confirmando a primeira aerovia, Pezulu 16. Pezulu 16, primeira aerovia. Confirme pessoas a bordo? Está com 5 a bordo e pronto para o táxi. Um táxi na Papá, chama a torre 1086 para o ingresso e decolagem 17, ajuste padrão 1013, então mover. Boa noite, Serra Fox Yankee. Confirmando, o Serra Fox Yankee está com 4 a bordo. Chamar a torre 1086. Correto, 04, obrigado. Salvador, tá 3258, no pátio 3, se aproximando do pátio principal. 358, ingressa pátio principal, portão 03. Pátio principal, portão 03, tá 3258. Alô, gol 1613. 3, prossiga. Já teria autorização pra gente? Afirmativo. Só aguarde um minuto, gol número 3. Aguarda. November, tá visual operando? Confirmo, senhor. Chame torre, 18.000, tem um pouso, é que usou November. 18.000, November. De número 3, tríplice 12 no meio, aguarde. Zulu November, chame final normal no 7. Portão final normal, Salvador, papá, papá, Serra Fox Yankee está para ingresso na 17. Serra Fox Yankee, mantém a posição, tem o tráfego na final da 17. Mantém a posição, Serra Fox Yankee. 3662 no solo 57, libere a direita, solo 121, decimal 9. Direita 1219, está 36. Salvador, boa noite, Altan 3662. Boa noite, Altan 3662, táxi via Alfa, após Kilo, ingressa próxima à esquerda Kilo, táxi via pátio 3, reporte para ingressar no pátio principal, Altan 3662. Alfa, Kilo, pátio 3, informe para ingressar no principal, Altan 3662. Alô, boa noite, Web 5836. Boa noite, 536, Recife, aguarde 330. Guardando a sua escuta, 536. Sou Salvador, OTAN 3561. Prossiga, Serra Fox Yankee. 18-6-4-0-7-0. Boa noite. Boa noite. Do aerovio Pezulu 17. Recolada 10, curva direita, subida gole, transição ofito. Aciona 5067. Frequência do controle 119, decimal 8. Mariano. Não lembra na curva da 17, senhor. Autorizado pouso na 17, 090 graus, 099. Eco Zulu November. Após o pouso, ultrapasse a taxa que dá acesso a Aerostar. Tem um tráfego para ingressar na pista 17. Dá visão ao contrário, senhor. Vai passar. Pronto, gol número 3, ajuste padrão 613. Tá pronto pra prosseguir o encenamento no 1, gol no 613. Autorizado, chame táxi, gol número 3. Chamada para o táxi no 613. Gol no 8506 para prosseguir o encenamento. Gol no 85, aguarde só um minuto para iniciar. Aguarde. 3662, ingressa pátio principal, portão 07. Portão 07, 3662. Boa noite, 85, coordenando o equipo do solo após a passagem à retaguarda do Airbus da TAM, que está prosseguindo para o 07 após o mesmo iniciar e chame táxi. A passagem do Airbus iniciar e chame táxi, gol 985. Tá 3561, pronto cópia. Pronto cópia, tá 3561. 3561 Brasília, nível 380, está autorizado, via Upper Zulu 17. Reforçada 10, curva direita na subida Gole, transição Ofito. Aciona 5110, frequência do controle 119.8. Autorizado Brasília, 380, Upper Zulu 17, decola 110, curva direita, saída Gole, transição Ofito. Transponder 5110, controle Salvador 119.83, 561. Portão 9, chame pronto, tá 3561, ajuste padrão 613. Entra, precisa chamar na 3561. Trip 5216, pronto cópia. Trip 5216, pronto cópia. 5216, pronto para copiar. Trip 5216, Aracaju, nível 190, está autorizado. Via Golf 677, decolada 10, com curva esquerda. Subida Puca, transição Caju. Aciona 5104, frequência do controle 119.8. Decolando a 10 com curva direita, transição Puca, pós-Caju, transponder 5104. Transponder 5104, 5104, decolando a 10 com curva à esquerda, Puca, transição Caju é a subida. Decolando a 10 com curva à esquerda, Puca, transição Caju, 5104. Correto, trip 5216, chame pronto no pátio 3, ajuste padrão 613. Pronto para acionar e pushback. Tá livre, trip 5216, chame táxi. Livre, pessoal. Web 5836, pronto, cópia. Pronto. Web 5836, Recife, autorizado, nível 330, via Peruísque 58, decolada 10, com curva esquerda, subida Puca, transição Caju, aciona 5106, frequência do controle 119.8. Aprovado 330, Recife, Peruísque 58, decolada 10, Puca, Caju, 1985106, no transponder, Web 5836, portão de número 5. 5, chame pronto, Web 5836, ajuste padrão 613. Chamará, obrigado, 613. Serra Fox Air. Autorizando a decolagem da 17 Serra Fox Air, muito obrigado pela informação, boa noite. Aguarde ainda que eu vou lhe transferir para o controle. Azul 4070 no solo 02, libera a direita, solo 121.9. Direita 219, obrigado, Serra. Zero, daqui a uns 5 a 10 minutos vai chegar aqui no sistema, eu vou lhe autorizar, ok? Aguarde. Paulo Salvador, uma boa noite, o Azul 4070. Boa noite, Azul 4070, táxi via Alfa, pois Kilo, e aguardando para ingressar no pátio 3, Azul 4070. Alfa Kilo, e aguarda para ingresso no pátio 3, Azul 4070. Paulo Salvador, o tanto 3561, posição 9, para puxar daqui a pouco. 3561, no portão 09, está autorizado, chame táxi. Autorizado, chamar a táxi no 3561. Pode subir para o 430. Vai subir para o nível 430, céu, Fox Air. Táxi, gol 8, a bordo, 4 horas de alternativa, alterna Galeão. 4 horas, Galeão, confirme PLB, o gol 85.